Rádio Verde. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. WELOVE 108 FM. Bem-vindos à Rádio Verde, edição 68, ano 2. E no cardápio de hoje, né, você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre vários assuntos. Fazer a coisa certa, mas como assim? Bom, esse é o nome do circuito que a gente está promovendo, né, a reciclagem, a produtora aqui da Rádio Verde está promovendo. Nessa edição, então, a gente vai dar mais detalhes do evento e falar com algumas pessoas que vão participar dessa ação da Semana Lixo Zero Porto Alegre. O evento que acontece no dia 8 de novembro, na Casa de Cultura Mário Quintana, do meio-dia às 8 da noite. E mais, evento aborda a relação da literatura com a ecologia na Feira do Livro de Porto Alegre, a maior feira do gênero a céu aberto da América Latina. Tem também um aplicativo gratuito, né, para celular que ajuda a gente a economizar energia, olha só. Relatório aponta que mudanças climáticas não vão deixar nenhuma parte do planeta intacta se os governantes não fizerem a coisa certa. E se a gente também não começar a fazer a coisa certa, né? E além disso, nós vamos ter as tradicionais notícias ecológicas da semana, né? E aquela seleção musical que você encontra só aqui na Rádio Verde. Para mandar notícias, críticas, sugestões, faça um contato com a gente. No e-mail contato@rdverde.org. Também dá para nos procurar no Facebook, Rádio Verde Oficial. Tudo junto, incluída, né? Que daí o pessoal encontra a gente. Pode também escrever ou ligar pra gente no 51844033333. E pra ouvir os episódios anteriores da história da Rádio Verde, dá pra acessar o rdverde.org. Essa é a Rádio Verde, meus amigos, pros ouvintes da Rádio Estação Web e de toda a querida Rede Verde Sat. Vamos lá, vem com a gente. Ecologia na mídia. Pequim restringe trânsito de automóveis para diminuir a poluição. Essa vai ser a realidade para os chineses até o dia 12 de novembro, quando termina a cúpula da cooperação econômica Ásia-Pacífico. O rodízio de carros também foi adotado durante os Jogos Olímpicos, há 6 anos. O número de emissões dos quase 6 milhões de automóveis que circulam diariamente na capital da China é considerado uma das principais causas da elevada poluição da cidade e, consequente, diminuição do número de turistas. Dessa vez, os visitantes incluem os líderes de 20 países, entre eles os presidentes ou primeiros ministros dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão, da Coreia do Sul, Indonésia e do Canadá. Nos últimos anos, a poluição se tornou um dos principais pontos de descontentamento da população, quase no mesmo nível da corrupção e das desigualdades sociais. Essas e outras notícias aterradoras vocês conferem lá no nosso Twitter, né? No @reciclage_. Já pensou? Tá na China aí, a poluição bombando aí no descontentamento, quase tanto quanto a corrupção e as desigualdades sociais. Acho, né, que a principal foto turística que eu vejo da China é as pessoas naquelas grandes cidades com as máscaras, né? Isso já é uma realidade, né? Como Se tu acordasse em Horizontina e vou com a minha máscara, vou trabalhar, no meio, tá tudo bem. É, né? uma coisa cinza, assim, de tanta poluição, né? É. Então tá, já que a gente tá falando da China, né? Vamos e começar. E pra dar uma alegrada também no assunto, né? A gente vai chamar ele, né? O Camaleão, né? Camaleão? Isso aí. David Bowie. China Girl. Loud. Mais saúde e menos poluição. Vá de bike ou use transporte coletivo. Um movimento da Rádio Verde. E a gente ouviu aí China Girl com David Bowie, né, na Rádio Verde. Em cadeia com a Rede Verde Sat, né? Estamos aqui com os nossos ouvintes da Ipanema Comunitária, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. E também com o pessoal da Rádio Itapuã FM de Viamão. Para fazer contato com a gente, né? Você já sabe, mas sempre é bom lembrar, contato@rdverde.org ou no telefone 51 8440 3333. Pensamento Verde. O tempo das recriminações mútuas se acabou, não existe mais. Nós temos que todos nos juntarmos, sentarmos juntos para discutirmos como vamos salvar o planeta. Foi José Lutzenberger em um áudio extraído de uma matéria póstuma de homenagem a esse grande ambientalista da TV Cultura de 2011. Eu não sei se dá pra gente tentar pegar o que ele pegou, falou ali, né, que é o documento mesmo, mas talvez não ficou bem claro, né, que eu acho que o tempo de ficar acusando um ou outro, quem quer que seja, né, ficar metendo o dedo na cara, acabou. Porque é a gente precisa agora se unir pra salvar o planeta. Exatamente. É isso aí, né, grande Lutz. E então hoje já gente... nos dando a morta, né, pra fazer a coisa certa, né? Então o que a gente tem que fazer a coisa certa, né, Fábio Cunha? Exatamente. Então, num programa hoje totalmente autorreferenciado, né, em que a gente vai se promover descaradamente, né? Tipo isso. É mais ou menos isso. É, exatamente. Mas é por uma boa causa. É, a gente vai falar sobre o circuito. Não é pra vender merchan e novela, que nem a Globo faz, coisa não. A gente vai fazer do nosso evento, nós vamos fazer no final de semana e tal. Então é justo. Muito justo. Ok. Tá bem, então. Então a gente vai falar sobre o circuito Faça a Coisa Certa, promovido por nós aqui, né? apresentadores da Rádio Verde, que fazemos parte da Reciclagem, Assessoria de Comunicação e Soluções Sustentáveis. E a gente super conectou um pessoal muito bacana para esse evento, né? Que vai ser realizado nesse sábado, né? Dia 8, a partir do meio-dia até as 8 da noite, na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Aqui em Porto Alegre, o epicentro da cultura, eu diria, do nosso estado, né? Fábio Cunha. Exatamente, uma das principais casas culturais aí do Rio Grande do Sul, né? Centros culturais. Bom, vão ter oficinas de educação ambiental, bazar lixo zero e um seminário aberto, entre outras atrações, que a gente vai contar para vocês ao longo dessa edição. Então fica aí com a gente, né? E agora a gente vai ouvir a coordenadora do Núcleo de Artes Visuais da Casa de Cultura Mário Quintana e também da Oficina de Artes Sapato Florido. A Gabi Benedite relata, né, pros nossos ouvintes aqui, por que que, enfim, bancou a proposta de um evento que tem a ver com a temática do lixo e com a cultura, né? E o que que a cultura tem a ver com tudo isso? Ela nos respondeu. A motivação é simplesmente querer ter esperança no futuro, porque se a gente não tomar consciência que tem que realmente pensar no que está fazendo com o meio ambiente, a gente não vai ter espaço para os filhos. Os nossos filhos, netos, sobrinhos vão viver com uma máscara contra gases na cara, sabe? Não vão ter água potável para beber. As pessoas pensam que meio ambiente é lá o matinho. Não, meio ambiente é o lugar que tu trabalha, meio ambiente é o lugar que tu vive. Então, assim, para mim é fundamental que as crianças tenham contato cada vez mais com uma cultura de preservação, com uma cultura de atenção ao que os seus atos de consumo, de descarte, afetam a sua própria vida. Então, eu acho que tem tudo a ver com todo tipo de cultura, com o desenvolvimento criativo de uma sociedade, para que ela seja saudável, a não ser que tu queira viver efetivamente no meio do lixo. Ah, pois então, né? Deu a morta ali, né? Não, e tu vê, né, que ela comenta como um cenário do futuro, né? Ali, ah, se tu quer que teu sobrinho use máscara, enfim, né? E a gente... Ah, sem ter feito a conexão. A primeira matéria é que na China isso já é uma realidade, né? É verdade. Então, já tá aí, não é uma coisa assim, ah, pro futuro já tá aí, só questão de tempo pra que, se não houverem mudanças, a gente em Porto Alegre, Horizontina, Viamão também, saia assim, é, né? Na real, o futuro... Pisando em um monte de lixo, assim, né? Caminhando pelas estradas de lixo, porque não vai ter onde botar tudo. É, tem aquele filme antigo, né, acho que é dos anos 80, Mad Max, né, que tem aquela sociedade lá, o troço meio, sabe, tudo meio apocalíptico, uhum. Assim, mas na real, olha, o nosso presente já é meio aterrador, né, já tem coisas acontecendo. Eu diria, Flavinha, que até o Mad Max, na realidade, pra ser uma imagem perfeita, tinha que ser aquela coisa aterradora com não ter, porque tinha muito deserto, né, Mad Max, daí não ia ter deserto, era só lixo, eles iam andar em estradas no meio dos lixos, assim... Bom, e a Gabi Benedict considera importante, então, um espaço para falar abertamente e refletir sobre a questão do lixo. Vamos ouvir. Eu acho que a gente tem que não só falar, mas se deparar com ele. E não se deparar por conta da prefeitura que não recolheu. É se deparar com a quantidade de lixo que a gente produz, né? E a gente produz e põe na sacolinha ali e manda para o lixeiro e acabou o problema com o lixo. Só que ele foi para algum lugar... E ele está se amontoando o meu lixo, com o teu lixo, com o lixo dos outros. Isso vira uma pilha. E já pensou quanto que tu gasta de lixo num dia? Então, eu acho muito interessante que nesse evento que vai ser promovido aqui, o lixo será visto se acumulando. E é um lixo que, teoricamente, diariamente existe na Casa de Cultura. Diariamente eu tenho circulação de público, bastante público, escolas... que vem aqui fazer seus lanches, que joga o seu papel de estudo no lixo, né? Não preciso mais desse rascunho, vai lixo, e aí eu tomei o meu refri, vai lixo, aí eu comi meu lanche com não sei quantas embalagens plásticas e botei no lixo. Que pilha é essa? Né? Então, eu acho que vai ser um evento muito interessante para a gente perceber, não é só perceber lixo, é todo resíduo, embalagem, né? Teoricamente se recicla isso, né? Teoricamente se recicla, porque para ser reciclado tem que ser encaminhado para o local correto, né? Sim, e também pegar um gancho no que a Gabi fala ali, né, do negócio do... Porque tem um monte de gente que adora xingar a prefeitura, né? E eu sou uma delas, assim. Ah, porque o prefeito, porque o DMLU, porque não sei o quê. Inclusive, a gente tá tentando convidar o DMLU e tá sendo uma coisa complicada, né? Daí fica um questionamento no ar, né? De por que que é tão complicado pra responsável público pelo lixo em Porto Alegre participar de um evento sobre lixo. É muito complicado, né? Mas enfim, tirando isso... É, pra quem não é de Porto Alegre, tá nos ouvindo, DMLU, Departamento Municipal de Limpeza Urbana. É quem é, teoricamente, na lei, responsável pelo lixo em Porto Alegre. É, mas excluindo esse fato, né? Que enfim... o resto do problema do lixo é nosso, é meu, é seu que tá nos ouvindo. Não dá pra botar a culpa no prefeito por causa da latinha de refrigerante que você comprou, do lanche que você comprou, do papel que você comprou e de tudo que você produz de lixo, né? Então a gente tem que começar a tomar vergonha na cara, ficar grandinho e assumir essas responsabilidades pelas coisas que a gente faz, né? Só que a gente, no sábado, então, assim, pra não ficar tão chato, né? A gente vai tentar falar disso tudo de uma forma muito suave, muito gostosa, muito crocante, eu diria, assim, né? E elegante, pra que a coisa aconteça da melhor forma possível. Vai tomar um calmantezinho antes, né, de falar em público. Tá acho bom, que sim, então. acho que sim. No próximo bloco, a gente vai falar como é que vai funcionar a gestão do lixo no circuito Faça a Coisa Certa e muito mais. Ecologia na mídia. Essa é punk. Cidade paulista vai usar água tratada de esgoto para consumo humano. Ah, pois é. A medida foi anunciada pela Prefeitura de Campinas em meio à maior crise hídrica da história do estado de São Paulo. Campinas será a primeira grande cidade brasileira a fazer esse tipo de reuso de água. O município tem cerca de 1 milhão de habitantes e a iniciativa deve atingir 7% da população. Atualmente, a água produzida a partir de esgoto tratado é de qualidade, mas não é potável, sendo usada apenas em jardins e para lavar praças da cidade. A construção de um sistema adutor estimado em 12 milhões de reais, em parceria com o Aeroporto Internacional de Viracopos, vai permitir o consumo humano. A previsão é de que a obra seja concluída em 1 ano e meio. Essas e outras notícias ecológicas vocês conferem no nosso Twitter, @reciclage_. Eu não sei se você entendeu bem essa notícia, mas traduzindo em uma frase, eles vão reciclar a água que a gente mija e caga. É isso para as pessoas beberem. É água, é do isso, esgoto. Que vai os hormônios dos anticoncepcionais, que vai sangue, que vai cocô, que vai água. Eles vão conseguir fazer uma mágica para tirar tudo isso e botar nas torneiras das pessoas. Né? Porque é muito difícil captar água da chuva, né? Nunca chove, não tem onde captar água da chuva, então não tem outra forma de água do que não pegar o cocô e o xixi, né? Como seres humanos são inteligentes, Rafael Coentro, não acha? Olha, eu acho que o problema é que lá a crise hídrica tá apertando, né? E na real, eles estão tentando fazer alguma coisa para as pessoas não terem o que beber. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que ia ser mais útil se eles falassem para as pessoas botar uns balde em casa, quando chovesse, ter uns balde de tonel d'água, que, né? Que tá faltando também chuva lá, né? Ah, bom, mas daí desmata a Amazônia e quer chuvinha. É, ah, como assim, né? É que o ser humano, Flávio, o ser humano é um bicho... É um bicho! É um bicho escroto, é um bicho escroto. Ah, tá bom. É isso aí. Não, na real, já que os caras estão pegando... Tá, tinha que ter chamado a música água do esgoto, agora, né? É. Então tá, né? A gente ensaiou tudo isso pra nada. A gente não ensaiou. A gente não ensaia nada antes de entrar no ar aqui. Então tá. Que quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí. Ah, tá bom. Vamos ouvir Titãs, Bichos Escrotos. Bichos, saem dos bichos, paradas, Cidade Verde adverte. Consuma menos. Viva mais. E o Bichos Escrotos, Titãs, estamos na Rádio Verde em cadeia com a nossa rede VerdeSat, com os ouvintes da Virtual 104.9 FM de Horizontina e da Rádio Ferrabras de Sapiranga. E falando na nossa querida Virtual FM, a gente vai mandar um abraço, assim, todo carinhoso, né, para alguns ouvintes, né, fiéis lá de Horizontina, né, e um casal, né, o seu Rock Voit e a sua esposa, que estão sempre ligados aqui com a gente, então mandar um abraço carinhoso pro senhor. Pedir desculpa aí por esses rock meio barulhento que a gente tá colocando, mas é porque o pessoal gosta. Espero que o senhor esteja ouvindo ainda, né? Que não tenha desligado do Bichos Escrotos. É, pois é. Né? E também mandar um abraço aí pro pessoal que bate pé em Horizontina, né? Que são os agentes de saúde, né? De Horizontina, que estão sempre ligadinhos aqui, conforme nos relata o nosso grande PJ, né? O Paulo Jonas. Lista é grande, então, e semana que vem tem mais. Aguardem. Para fazer contato com a gente, também ganhar um abraço, escrevam para contato@rdverde.org ou liguem para o fone 518440333. Não, podia fazer aquela coisa, né? Hugs for free, né? Que as pessoas faziam abraços na rua, assim, né? Então manda um e-mail para a gente que a gente manda um abraço. Virtual. Boa. Tudo virtual em função da Virtual FM, olha só. Muito bem. E a gente volta então a falar do circuito Faça a Coisa Certa. Óbvio que você já percebeu que a trilha do programa de hoje não é a trilha habitual. E a trilha que a gente vem usando para falar sobre o circuito Faça a Coisa Certa, que é do filme Faça a Coisa Certa, que é do Spike Lee, que um monte de gente não viu e eu também não lembro, mas que é muito legal. Tá bom. Bom, o circuito Faça a Coisa Certa vai rolar nesse sábado, dia 8, na Casa de Cultura Mário Quintana. A promoção é da Reciclagem, produtora da Rádio Verde, em parceria com muita gente bacana. Que é, diria assim, é nós mesmo vagabundo, né? Que nem fala nos rap, né? É nós mesmo aqui que somos a Reciclagem. Mas, enfim, os vagabundos, que não são essas pessoas que eu vou citar, é só uma forma de dizer que o pessoal da periferia fala com carinho pros outros, né? Bom, e uma dessas pessoas que legais... não é vagabunda, que trabalha tipo bicho... É o Pedro Henrique Zanon, né, Flávia? CEO da KM Limpezas Especiais. O Pedro vai participar de uma das atividades do Seminário Aberto e também vai ter um engajamento da própria empresa no circuito. Vamos ouvir. O grande diferencial da KM Limpezas Especiais está na preocupação que nós damos para os resíduos, né? Então a gente tem todo um trabalho de gestão de resíduos, onde a gente faz todo o encaminhamento, o tratamento dos resíduos gerados em eventos, em empresas, e dá a destinação adequada para esses resíduos, trazendo benefícios não só para o meio ambiente, no caso da redução de emissão de resíduos para aterros sanitários, mas também trazendo até benefícios financeiros para as empresas parceiras. Uhum. A KM vai entrar, na verdade, como um apoiador, né? Apresentando o seu case, né? Apresentando como a gente faz isso para um de nossos clientes, né? Que é o Esporte Clube Internacional, como que a gente faz a gestão de resíduos no estádio Beira-Rio, como que a gente operacionaliza tudo isso, né? Nessa grande proporção que é um evento de futebol, que a gente está falando aí de 15 mil pessoas num jogo pequeno, mas a gente pode chegar até 40, 45 mil, 50 mil pessoas em um jogo grande. E além disso, a gente vai fazer toda a limpeza e a gestão de resíduos do evento como forma de contribuir, né, para o meio ambiente, porque o evento ele já tem esse intuito, então eu acho que a gente tem que fazer a coisa certa no circuito Faça a Coisa Certa. Então esse aí foi o Pedro Henrique Zanon já entrando no clima, né, e eu acho que uma das primeiras pessoas que a gente particularmente contatou, né, sobre o evento, que desde o início, assim, nos deu todo apoio e, enfim, se inseriu, né, dentro dessa rede. E lembrando, né, que tem muita gente que não conhece essa história, né, e aqui fora de paixões de Grêmio e Inter, né, o trabalho que é feito no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, é um dos legados da Copa, né? Então, hoje é só os meia-culpas, né? Tanto eu critiquei a Copa, enfim, aqui, mas, enfim, né? Esse trabalho de gestão de resíduos que acontece no Beira-Rio, em que muita gente não sabe que do lado do estádio tem uma central de triagem de resíduos ali, né? O galpão de reciclagem fica ali do lado do Beira-Rio. E esses resíduos, com a rede Catapô, que são catadores da região, trabalham em parceria com a KM e já coletam, já trabalham com todos os resíduos. Com isso, 95% dos resíduos do Beira-Rio já não vão mais para aterros como iam antes da Copa do Mundo. Olha que legal. Pois é, e não tá se falando muito sobre isso, né, por aí, mas a gente vai aproveitar a presença do Pedro lá para falar, né? Então, nesse seminário aberto, que vai ser realizado no quinto andar da Casa de Cultura Mário Quintana, no hall do Jardim Lutzenberger. Vamos estar lá sendo abençoado pelo velho Lutz, né? Não, vai estar lá, certo. Vai ser a partir, então, das 14h. A mediação dos painéis vai ficar por conta nossa aqui, né? É, nós mesmos, vagabundo. É, vamos ver como é que vai ser isso, né? Vai ter que se comportar lá, né? Ah, não, mas daí as pessoas vão lá, ah, o Caco da rádio tá lá e coisa, e vão lá e eu vou estar tudo comportado, não. Eles vão assim, ah, farsante, daí vão pro Facebook e Twitter ficar falando mal de mim, não dá. Ah, mano. tá bom, vou ter que te coordenar lá, então. Bom, vão ser três momentos, então. Como se fosse então. Só lá que me coordenasse, né, mas enfim. Né? Bom, vão ser três momentos, então, ao longo da tarde. Vai ter um painel sobre a conjuntura atual da gestão de resíduos, que a gente espera que o DMLU compareça, né? Eu duvido. Estamos. Virou uma missão pessoal de Flávia Cunha, estamos isso. Estamos lutando bravamente pra isso. Eu duvido. Vamos ver. Alguém, liguem pro 158, né? Pergunta se o DMLU vai. 156, desculpa. Isso. É que eu confundi com 38. Ah, tá bom, cara. Bom, também vai ter um painel sobre boas práticas, coisas, pessoas bacanas fazendo coisas legais pra resolver. Que um deles, um vai ser a história da KM, né? Da história do Beira-Rio. Isso aí. E também vai ter, para fechar, um painel sobre comunicação e sustentabilidade. Qual é o papel da mídia nisso tudo, que né? É certamente a melhor atividade que vai ter no seminário. Né? Ah, porque vai ter a minha mediação? A mediação de Flávia Cunha, né? Então tá, não, até adiantar aí pro pessoal, né? Quem quiser comparecer a partir das 17h, mais ou menos, vai ter a Lara Eli, da Zero Hora, e a Vanessa Melgari, que é a assessora de comunicação da HPAM. Vamos botar aí a grande mídia e... Os ecochatos. Os ativistas. Os ecochatos. Não, as pessoas entendem. Os ecochatos. Ela deve se achar uma ecochata. Ah, é eu acho que... É piadinha, piadinha interna. Ah, piadinha tá interna, bom, tá bom. Bom, e falando em resíduos, é bom lembrar que durante o evento vão ter três campanhas de recolhimento de resíduos aí. Que já tá rolando, já tá rolando. Então, assim, no dia, as pessoas vão poder levar lâmpadas, né? Lâmpada, né? O que você faz com uma lâmpada estragada, né? Eu tenho umas lá em casa que eu não sei exatamente, vai guardar numa caixinha lá. E tem muita gente, porquinha, que joga no lixo. Se joga no lixo, tem mercúrio, contamina o solo, fica uma cacaca do cão. Então, para que isso não aconteça, tem empresas como a Reciclux, que faz o trabalho de descontaminação das lâmpadas e encaminhamento para reciclagem. Então, lâmpadas incandescentes, lâmpadas fluorescentes, você pode levar e vai estar sendo recebido no evento do meio-dia até as 20h, Fábio. No sábado, na Casa de Cultura Mário Quintana. Exatamente. Também vai ter recolhimento de resíduos eletrônicos pela Secretaria do Meio Ambiente de São Leopoldo. Esse material, então, vai ser encaminhado para os galpões de reciclagem desse município do Vale dos Sinos, né? E essas unidades, então, as pessoas que trabalham lá vão fazer a separação, a triagem e a comercialização do material, né? Então, vai gerar renda para os cooperados, para os catadores. Que legal! E é bom destacar, né, que São Leopoldo é uma cidade que resolveu tá tomando uma posição inovadora desde o meio desse ano, né? Que entende que os galpões de reciclagem da cidade têm a capacidade de fazer a coleta seletiva. Então, os galpões são os responsáveis pela coleta seletiva. De forma tal que em São Leopoldo você pode entregar resíduos de lixo eletrônico na coleta seletiva, que isso vai pro local certo. Uma coisa que infelizmente em Porto Alegre não tem, viu, Demelio? Bom, e também vão ser recebidos guarda-chuvas que não estão mais em uso. Que isso, assim, é só dar uma chuva que já estraga um monte, né? É verdade. E principalmente esses que são feitos na China, por sinal, né? China Girl, é foda. Esses... Tá bom, então no local vai ter a separação dos materiais. O metal vai ser encaminhado pra reciclagem. Né? E os tecidos desses guarda-chuvas vão ser reaproveitados pelo grupo de mulheres Eco Escolha, é isso? Isso, Eco Escolha de São Leopoldo. Que também é de São Leopoldo, viu só? Pra confecção de sacolas. São Leopoldo na área, mano. É total São Leopoldo na área. Confecções de sacolas, eu já vi algumas muito bonitas, muito bem bonitas. Bacanas. Um trabalho aí que eu digo que é conduzido pela Marilene Bopsi, né? Acho que é bom a gente ir falando de algumas pessoas que estão sendo fundamentais pra gente fazer esse evento, né? E tem muitas outras surpresas. Se tudo der certo, vai ter no mínimo umas 4, 5 coisas que a gente não vai falar no programa de hoje, que são surpresas. São surpresas, né? Tá, pra acontecer no evento. É isso aí. Não, e o legal que eu pensei agora é que é bom pensar que essas sacolas acabam sendo... É difícil, né? De molhar as coisas que tem dentro, né? Porque o guarda-chuva tem esse objetivo. Olha só, né? Bom, e outra ação legal é que se vocês levarem uma embalagem longa-vida lavada, tem que estar lavada. Lavadinha, não vem com isso cheiro de requeijão velho. É, isso aí. Então, o que é embalagem longa-vida? Caixinha de leite ou de suco, né? É quem levar nesse dia na Casa de Cultura Mário Quintana vai ganhar um brinde surpresa. Até, vamos dizer assim, ó, até as 15h, a princípio, isso vai estar disponível. Até as 13? A princípio. Daí a gente vai ter que ver, mas até as 13 a gente já garante. Depois, porque a Renata só vai poder ter as 3, lembra? Ah, bom, não sei. Isso é. É. Bom, então, enfim, depois das 3, talvez, mas chega antes. Chega cedo, chega ali meio-dia, meio-dia e meia. Já olha o bazar, já ganha o brindezinho, papapá. Tá bem. Curte a Casa de Cultura, porque acho que só ir na Casa de Cultura já é um espetáculo, vamos dizer assim, né? Ah, é, muito legal mesmo, né? E depois ainda vai ser num dia que vai ter Feira do Livro em Porto Alegre, né? Pertinho ali da Casa. Solzão, dia lindo em Porto Alegre, então vai ser sensacional. Então tá, então daqui a pouco a gente fala mais sobre o circuito Faça a Coisa Certa. Ecologia na mídia. Relatório aponta que mudanças climáticas não vão deixar nenhuma parte do planeta intacta. É duro, mas é a realidade. É o que defendem, né, os participantes do painel intergovernamental de mudanças climáticas, né, o famoso IPCC. O relatório foi divulgado recentemente em Copenhague, na Dinamarca. O texto, elaborado por mais de 800 cientistas de 80 países, destaca que se não houver ação imediata das nações para frear o aquecimento global, em pouco tempo não haverá muito o que fazer. Para os cientistas, ainda há meios de frear as mudanças climáticas e construir um futuro próspero e saudável. Sustentável, né? Bom, para isso, a comunidade internacional precisa levar a questão a sério. O relatório revela que a emissão de gases de efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, tem aumentado desde a era pré-industrial, como consequência do crescimento econômico e também populacional. De 2000 a 2010, indica esse documento, né, as emissões foram as mais altas da história. Fazer projeções para o futuro, os cientistas preveem impactos severos e irreversíveis para a humanidade e também para os ecossistemas. Essas e outras notícias urgentes, né? Vocês conferem lá no nosso Twitter, né? No @reciclage_. Underline é aquele tracinho embaixo. @reciclage_. E já que para mudar o mundo, evitar o aquecimento global, a gente tem que ter mudança de atitude. Mas se o seu Rock não desligou, ele vai desligar agora. Tu acha? Eu acho. Ô, seu Rock, gostaria de saber a sua opinião sobre a próxima música. Tá bom, né? A gente tá pedindo uma mudança de atitude, tanto do governo quanto das pessoas, para tentar reverter essa história do aquecimento global, né? Então a gente vai ouvir uma música chamada The Attitude Song. E ela é só instrumental para evidenciar que não adianta falar, tem que fazer. Vamos ver o que vocês vão achar. E podem mandar e-mail depois aí. Steve vai direto para Horizontina! Desobedeça a lei. Plante uma árvore. Uma campanha da Rádio Verde. E a gente ouviu a masturbação guitarrística do Steve Vai, né, com o The Attitude Song, e você tá na Rádio Verde, em cadeia com a nossa Rede Verde Sat. Com os ouvintes da Rádio Melodia FM de Pelotas e da Rádio Encosta da Serra FM de Dois Irmãos. Caco Rocha, que não para de rir da bobagem que acabou de falar. Para fazer contato com a gente, pode mandar e-mail para contato@rdverde.org ou ligar para o número 51 8440 3333. E a gente segue falando do circuito Faça a Coisa Certa. Vocês já sabem, vai acontecer nesse sábado na Casa de Cultura Mário Quintana, do meio-dia até às 8 da noite. A gente vai falar agora das oficinas de educação ambiental e do Bazar Lixo Zero. E a gente conversou então com uma das pessoas que vai estar participando do Bazar e das oficinas, que é o Thiago Hempel. Você conhece esse sobrenome, né? Nosso querido amigo, irmão, nosso querido amigo Eric Hempel, né? Um dos cofundadores da Rádio Verde. O Thiago, então, o seu irmão, é criador do Ateliê Inspira Ação, né? Que faz trabalhos sensacionais com bambu, aquele que você não vai fazer aquilo. E agora no áudio a gente vai ouvir, então, o que, que é a expectativa dele para a participação no evento. Eu trabalho com bambu e materiais descartados. Aqui no dia do evento eu vou tentar trazer uma parte do meu ateliê para as pessoas trazerem de suas casas algum descarte, ou uma janela, ou qualquer coisa que vejam que tenha uma utilidade. E eu vou trazer os meus bambus, que o bambu ele dá uma outra utilidade para o descarte. Então, nesse dia, eu vou tentar mostrar a minha dimensão sobre o bambu, esse vegetal maravilhoso, e o descarte, que eu acredito que a gente tem muita matéria-prima no lixo. Eu trabalho com a necessidade, né? Eu sempre digo que a necessidade, ela é a mãe da criatividade. Então, dependendo da necessidade do meu cliente, eu vou buscar nas minhas matérias-primas procurar uma forma melhor. Mas, basicamente, são sofás de venezianas, mesas de centro com janelas quadriculadas, e tudo o bambu dando um entorno mais sofisticado à peça, né? Então tem todo um tratamento também da madeira. Então o meu ateliê, ele basicamente trabalha duas etapas: no descarte, deixar ele bonito, e depois o bambu ele vem dar a forma. Então vai ser bem legal. A gente também acha que vai ser bem legal, certamente, né? Certamente. Até pra já adiantar um pouco do trabalho que o Thiago vai fazer, já que ele tá falando, né? Ele explicou isso ali pros ouvintes, né? Ah, ok. E aí, então, o nome da oficina é que do Thiago. Rindo na hora, desculpa. Pois é. A oficina do Thiago Hempel, então, né, tem o nome Se o Bambu Nos Ajudasse a Reciclar o Mundo. E aí, as pessoas, então, que quiserem levar alguma coisa que tá em casa pra fazer lá na hora, ele vai fazer. Vai ter um ateliê montado no meio da Casa de Cultura Mário Quintana. Muito bagulho legal. Bagulho é doido, bagulho é doido. Ah. Bom, a programação completa das oficinas. Vamos falar fazer um corelzinho agora? Isso aí, vamos lá. Tá, então começa tudo. Ah, muito bem. Sustentabilidade na prática para professores e educadores. Com quem? Caco Rocha, da Reciclagem Rádio Verde. Dizem que é muito bom. Vai ter também um outro pessoal que é muito bom, que é o Felipe Viana, né? Então vai estar com uma oficina que é Transforme Resíduos Orgânicos em Fertilizantes Ecológicos utilizando baldes. Felipe Viana da Minhoca Ativa. A gente já falou aqui dos minhocários, né, em outra edição da Rádio Verde. Outra oficina que tem é Reciclando Árvores Através do Papel Reciclado e Papel Semente. Nosso amigão, né, Marcos Roberto Gonçalves Dornelles, do Eco Papel. Também vai ter a linda e louca, né, da Ananda Amida, né, da Víscera Colorida, isso é os coletivos, né? E ela vai estar fazendo uma oficina que é o Recriando a Moda com Arte e Reciclagem, né? Ela faz bijus e acessórios lindos. Transforme seu óleo de cozinha usado em sabão ecológico com a Fernanda Pau. A Renata Pifal, da Banana Verde Produtos Ecológicos. Mais conhecida como esposa do Felipe Viano, da Minhoca Ativa. Mas, enfim. Vai ter também, né, a batucada de Pedro Sena, né, do projeto Reciclave, com oficina de percussão utilizando materiais recicláveis. Acabe com o desperdício de sacolas plásticas, fazendo a sua própria sacola com reaproveitamento de tecido de guarda-chuvas. Com a Natália Soares, da Cooperativa de Educação Ambiental e Reciclagem, Cepete Araju. Ah, depois assim, ó, depois de sábado, você não pode dizer assim, ah, mas eu queria aprender. Se quer aprender, mano, faça a coisa certa, sábado, do meio-dia às 8 da noite, todos os caminhos levam à Casa de Cultura Mário Quintana. A Nanda Mida, da Víscera Colorida, vai participar das oficinas e também do Bazar Lixo Zero, que vai ser promovido no térreo da Casa de Cultura Mário Quintana. Ela explica agora, então, como é que começou a se interessar pelo reaproveitamento criativo de resíduos e o aprofundamento dela com esse envolvimento aí. Comecei a usar lixo para enfeitar meu próprio corpo e o corpo de quem estava ao meu redor, fazendo bijuteria, artesanato e piras pequenas com o lixo do meu dia a dia. A questão foi se amplificando e os processos na minha vida foram se intensificando e hoje em dia eu tenho a oportunidade de lidar com catadores e centros de reciclagem maiores, onde eu entendo a gestão do lixo num impacto muito mais massivo e grosseiro. E como a minha amiga Maristone tem me ensinado, não é reciclagem de resíduo que a gente tem que pensar, mas é reciclagem de humano, e é um pouco desse trabalho que a gente vai trazer aqui no sábado, falar de como esse lixo é, na verdade, um não entendimento do nosso próprio funcionamento enquanto pessoa no território predatório que é a cidade, território de resto e desassossego. E eu queria pegar o gancho, né, do que a Nanda falou, né, do lixo, né? Porque normalmente a gente acha assim, ah, o lixo, primeiro, que não é meu, segundo que, sei lá, eu, né? Porque as pessoas não sabem nada. E daí vem aqueles enfoques, assim, ecológicos. Não, porque o lixo, ah, os lençóis freáticos, aterros, blá, blá, blá. Mas vamos combinar, lixo é uma questão humana, porque ele só existe porque existem seres humanos, né? Então, muito bom, assim, esse foco, né, da Nanda expressar isso através dos produtos e através do discurso engajado com os produtos dela, né? Muito legal. Bom, e também vão participar do Bazar do Lixo Zero, pessoal, do De Boa. São sapatos, tênis e diversos produtos feitos a partir do reaproveitamento de malotes dos Correios. O nosso querido Maurício Correria, né? Como mais conhecidamente conhecido, né? Enfim. Pessoal da Eco Escolha, bolsas então com tecido de guarda-chuva, que a gente já tinha comentado antes. Vai ter a gente boa lá do Eco Papel, né? Com a papelaria ecológica, papel semente e o papel reciclado de verdade, né, Fábio? Isso aí, o Marcos também vai fazer oficina e vai estar lá expondo os produtos. Pra quem de repente não quiser ou não tiver afim, né? Eu tava comentando isso com o Caco, né? Que de repente as pessoas mais preguiçosas, eu não quero aprender a fazer. Ah, tu vai lá e consegue comprar pronto, olha só. Pronto, né? Tá, também vai ter o pessoal da Banana Verde, produtos ecológicos. Isso aí é muito legal e tá muito, isso aqui é muito tendência, assim, né? Quem quer mudar de atitude mesmo, né? Coletor menstrual, absorvente feminino lavável, fraldas de pano modernas, minhocários e refletores de LED. Legal. Diferente, assim, né? E tem também, né, nossos queridos amigos lá do Misturando Arte, né? Que um dos destaques, né, dos produtos deles é o fio ecológico, né? Que é um fio feito só a partir de plástico, né? Sacos plásticos. Reaproveitamento de sacos plásticos. Exatamente. Então, assim, ó, vá com o coração aberto, vá com a mente aberta e também com algum trocado no bolso, né? Porque vai ter bastante coisa legal lá. E se depois desse merchan que a gente fez, do De Boa, principalmente, podia ganhar um tênisinho do De Boa, né? Ah, porque tem uns tênisinhos dele, 120 barão, uma barbada, que são sensacionais. O Eric tem há mais de 3 anos o tênis e ele é impermeável, porque é feito com os tecidos dos malotes dos Correios. Então, dia de chuva, você usa o tênis de boa e não molha os pés. Então tá, ó, correria, te liga aí. Vamos dar um tempo nesse bate-papo então agora. Ecologia na mídia. Emissão de carbono deve ser alta nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio. A avaliação do comitê organizador do evento. Medidas precisarão ser tomadas para tentar evitar a emissão de quase 4 milhões de toneladas de carbono na atmosfera. A meta do comitê organizador é reduzir esse número em pelo menos 18%. Entre as ações que já vêm sendo tomadas, está a compra de imóveis apenas com madeira certificada, que não venham do desmatamento, e que por isso tem emissão de carbono bem menor. Também serão priorizados os produtos com plástico reciclável. Além da redução, está prevista a compensação por meio da mitigação tecnológica de 2 milhões de toneladas, com uso de tecnologia para alcançar maior eficiência energética e diminuir o desperdício de alimentos. O governo estadual será responsável pela compensação dos 1 milhão e 600 mil toneladas de carbono restantes, meio do plantio de árvores e desenvolvimento de programas de restauração do bioma Mata Atlântica. Então, essas e outras notícias futurísticas, né? Vocês conferem lá no nosso Twitter, né? No @reciclagem__, né, Flávia Cunha? A gente tá falando do Rio de Janeiro, vamos dar um tempo então com som. Muito legal, eu gosto. Eu adoro essa música e acho que eu preciso fazer uma ressalva, né? Que se por acaso eu for atropelado e morrer, O programa Rádio Verde não vai perder mais nada, né? Porque a seleção sonora dessa edição foi feita exclusivamente por Flávia Cunha. E, assim, ó, de extremo bom gosto, né? Eu acho que a cereja no bolo. A cereja no bolo. Meu Deus, imagina a cereja no bolo, né? Não dá. Vamos ouvir música, Caco. Isso aí, toma um copinho d'água. Vai. Fernanda Abreu, Rio 40 Graus. Melhor e do pior do Brasil, capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil, cidade sangue quente, maravilha mutante. O Rio é uma cidade de cidades misturadas, o Rio é uma cidade de cidades camufladas, com governos misturados, camuflados, paralelos, sorrateiros, ocultando comandos, comando de comando, submundo oficial, comando de comando, submundo bandidado, comando de comando, submundo classe média, comando de comando, deputado, submato aposentado, submundo de papai, submato da mamãe, submundo da vovó, submato criança, submundo dos filhinhos, na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Sou carioca. Oh. Canil veterinário assaltado, liberando cachorrada, doentia, atropelando. Na gente das esquinas de macumba violenta, escopeta de saia pisada. Na gente das esquinas de macumba gigantesca, escopeta de shortinho, algodão. Cachorrada doentia do Juá. Cachorrada doentia, São Cristóvão. Cachorrada doentia, Bom Sucesso. Cachorrada doentia, Madureira. Cachorrada doentia da Rocinha. Cachorrada doentia do Estado. Na cidade sangue quente, na cidade maravilha mutante. Rio. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus. Purgatório da beleza e do caos. Na subida do morro. Da garotada favelada, suburbana, classe média, marginal, é informática, metralha, subusa, equipadinha, com cartucho musical de batucada digital. Gatilho de disquete, marcação, pagode, funk, de gatilho, marcação, de samba, balanço, com batuque digital, na subusa, musical de batucada digital. É, meio batuque, inovação, de marcação pra pagodeira, curtição de falação, de batucada, com cartucho, subusa e de batuque digital, metralhadora musical. Oh, yeah! De marcação, invocação pra gritar. De torcida da galera, funk. De marcação, invocação pra gritaria. De torcida da galera, samba. De marcação, invocação pra gritaria. De torcida da galera, tiroteio. De gatilho digital, de subusa equipadinha. Com cartucho musical, de contrabando militar. A novidade cultural da garotada favelada suburbana. De shortinho, de chinelo, sem camisa. Carregando subusa equipadinha. Com cartucho musical, de batucada digital. Ulala! Na cidade sangue quente, na cidade. Maravilha mutante. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza e do caos. Rio 40 graus, purgatório da beleza e do caos. Capital do sangue quente do Brasil. Capital do sangue quente do melhor e do pior do Brasil. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro. Sou louco por ti. Rio 40 graus. graus, cidade maravilha, pura jovem da beleza e do caos. Rio 40 graus, cidade maravilha, pura jovem da beleza e do caos. Rio 40 graus. Medite mais. O equilíbrio da natureza depende de você. Uma dica zen da Rádio Verde. A gente ouviu o Rio 40 Graus com a Fernanda Abreu, né? E você tá aqui na Rádio Verde, em cadeia com a nossa Rede VerdeSat, com os ouvintes da Rádio Fortuna FM 87.5 de Santa Catarina e a Rádio Biodiversidade Web lá do estado de Goiás. E para fazer contato com a gente, né, você já sabe, mas nunca foi demais lembrar, contato@rdverde.org ou pelo fone 51844033333. E agora a gente vai falar de outro evento promovido por nós, a Reciclagem, produtora da Rádio Verde, em parceria com o Espaço Cultural SESI, na Feira do Livro de Porto Alegre. Esse é um talk show sobre ecologia e literatura, com a presença da Lili Andréia, jornalista e escritora, biógrafa do José Lutzenberger e do Augusto Carneiro, entre outras obras, e da Márcia Ivana de Lima Silva, professora do Instituto de Letras da URGS e mestre doutora em teoria literária pela PUC. O evento vai ser na quinta-feira, às 19h30. Você está nos ouvindo fora de Porto Alegre ou depois dessa data, não se preocupe que a gente vai trazer os momentos mais bacanas desse bate-papo nas próximas edições da Rádio Verde. A gente ouve agora a Lili Andréia falando sobre o José Lutzenberger, quem ela teve uma convivência próxima, muito além do fato de ser a biógrafa dele. O áudio de uma entrevista para a editora LPM, que relançou há alguns anos algumas obras do Lutz, que a Lilian ajudou a organizar. Vamos ouvir. O homem está completamente dentro da natureza e ele tem que recuperar essa visão se ele quiser ter uma perspectiva de futuro. Porque todas as espécies que, de alguma maneira, têm uma atuação contrária ao ecossistema onde elas estão inseridas, elas não têm muita perspectiva de futuro. E essa era a grande preocupação dele, que, assim, que o ser humano precisava se reintegrar, ele precisava recompreender onde é que ele se situa nessa cadeia da vida e agir junto com ela e não contra ela. De tudo, toda a obra do Lutzenberger, ela tem essa noção de que tu pode conversar com a natureza, se tu souber escutar a resposta dela, tu vai conseguir te orientar. E durante essa quinta-feira, que será voltada à questão da sustentabilidade no Espaço Cultural SESI, nós dois aqui vamos ministrar oficinas ensinando a fazer sacolas recicladas. A oficina Sustentabilidade na Prática tem como característica aliar o artesanato de reciclagem ao desenvolvimento de reflexões sobre a temática do lixo e do consumo. Ecologia na mídia. Aplicativo gratuito para celular ajuda a economizar energia. Ah, errei, Flávia, desculpa. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos e do Instituto Acatu, ONG sem fins lucrativos que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente. A ferramenta, né, que eu já baixei e é muito boa, oferece uma calculadora que identifica os gastos de acordo com os eletrodomésticos e o consumo da residência. O usuário vai conhecer diversas dicas sobre o consumo eficiente de energia elétrica que também está ligado ao uso da água. O aplicativo mostra, por exemplo, que se uma pessoa economizar um minuto de banho durante um ano, significa uma economia de 15 dias da usina Itaipu. As dicas elaboradas pelo Acatu são simples e lúdicas e podem ser compartilhadas também nas redes sociais. Por enquanto, a ferramenta online, chamada Nossa Energia, está liberada apenas para smartphones da versão Android. Essas e outras notícias ecológicas se conferem no nosso Twitter, @reciclage_. Ecologia Radical. Hoje, como eu estou extremamente radical, eu vou ser radical e só vou falar uma coisa. Faça a coisa certa, né? Vá no nosso evento, se não vá, faça, começa a fazer a coisa certa. Mas se você não sabe o que é a coisa certa, vá no nosso evento, que daí você vai começar a saber o que é fazer a coisa certa. E eu queria quebrar o protocolo, que eu fui censurado de fazer isso, mas eu queria, assim, expressamente agradecer algumas, nominar algumas pessoas que foram muito importantes para o evento acontecer. Aqui é a Gabi, da Casa de Cultura Mário Quintana, a Lu, da Artilógio, o Pedro Henrique, da KM, o Parax, a Camila e o Daniel Costa, lá da Santo de Casa Endomarketing, o Eloar, da Reciclux, mandar um abraço também para a Fernanda Poleto, lá da Secretaria de Meio Ambiente de São Leopoldo, a Nanda Mida, o Pedro Sena, o Marcos do Ecopapel, o Felipe Viana, o Thiago Hempel. Agora vamos chamar as videocassetadas. Todas as ações, então, desse evento, do Circuito Passa Coisa Certa, só puderam ser realizadas por causa dos nossos amigos, né? Nossa, ou de pessoas que já eram amigos, né? Pessoas que já eram amigas ou se tornaram amigas, né? Então a gente vai fazer aqui uma brincadeira, uma homenagem para essas pessoas, né? E a gente vai encerrar a música com a música de abertura do seriado Friends. Fala sobre os amigos, né? Amizade. Vamos ver um trechinho aí para encerrar o programa de hoje. Até semana que vem. Tchau, tchau! No one told you that was gonna be this way. Your job's a joke, you broke. You're not back to your way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, a week, a month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. When the rain begins to go, I'll be there for you. Cause you're there for me too. Still in bed at 10 and work again at 8. Burned your breakfast so far, things are going great.